na rádio. Na era grande da rádio, debulhamos as canções como espigas. As espigas são o pão. As canções são a felicidade com que o comemos.